seus mandamentos. Pânico pra quem permaneceu no sofrimento. Pânico se fez na morte de Jesus Cristo. Pânico sou eu que acredito e ministro. Quem assustou na ressurreição viu. Pânico, quem assumiu o compromisso ficou louco. Porque no impossível viver o impossível. Andar com o pânico, ha! Santo Espírito. Pânico, palavra positiva como tema. Pânico, palavra que alucina o sistema. Pânico, que traz os versos todo cabuloso. Pânico, a LB criou o som dos loucos. Pânico, ligou quem escutou do outro lado. Pânico, arrebentou com a casinha do diabo. Pânico, o som que invadiu a sua mente. Pânico, pra quem não abraçou o som dos crentes. Pânico, pânico, os loucos aqui invade a cena. Pânico, pânico, eu ligo os loucos do outro lado. Pânico, pânico, o som invade a sua mente. Pânico, pra quem não abraça, pânico, o verso decrente. Pânico, pânico, os loucos aqui invade a cena. Pânico, pânico, eu ligo os loucos do outro lado. Pânico, pânico, o som invade a sua mente. Pânico, pra quem não abraça, pânico, o verso decrente. Batalha travada, com o mal eu bato de frente da força de Jeová. Sou mais um contra a serpente, o pesadelo do inferno. O mal não mais me ilude. Em nome de Jesus Cristo, poder de fogo, atitude. Eu olho para os lados e vejo a realidade. Doe muito sangue e o agir da potestade. Todo o poder das trevas pelo fogo vai queimar. Rajada de palavras que aqui eu vou pregar. Em nome de Jesus, sou mais um que solta o verbo. Quebrando e destruindo o sistema do inferno. Irmão, chegou a hora, o fim da lei do cão. A LV chegou, só sangue B, além da visão. Pânico, pânico, os loucos aqui invade a cena. Pânico, pânico, eu ligo os loucos do outro lado. Pânico, pânico, o som invade a sua mente. Pânico, pra quem não abraça, pânico, eu sou decrente. Pânico, pânico, os loucos aqui invade a cena. Pânico, pânico, eu ligo os loucos do outro lado. Pânico, pânico, o som invade a sua mente. Pânico, pra quem não abraça, pânico, eu sou decrente. Pare, raciocine o quanto que a vida custa. Pare com o tráfico, com o sangue não se suja. Pare para pensar, se vem a morte, a vida é curta. Já tentaram me matar, mas eu tô vivo, eu fui esperto. Quando escutei o aviso que o mal tá sempre perto. Eu sou guiado por Deus, com o mundo eu não me envolvo. Faço rap diferente, na rima eu tô de novo. Fui escolhido por Deus e da guerra eu não corro. Vem a luta, eu olho pra Deus, ele vem o meu socorro. Pânico, pânico, os loucos aqui invade a cena. Pânico, pânico, eu ligo os loucos do outro lado.